Você é a mais bela, yeah. Você é a mais bela, yeah. Você é a mais bela pra mim. Eu apresento a vocês. Você é a mais bela, diga um dele. Você é a mais bela, você é a mais bela pra mim. Hey, let's go. Linda menina, sei que você tá na minha. Porque essa noite é só nossa. Comigo você perde a linha, então aumenta o som. Vamos deixar rolar, pode fazer seu jogo. Eu vim, foi pra jogar. Hey, mina, vem ser minha mulher. Te dou amor se você disser que essa noite ainda tá de pé. Te dou o que você quiser, é só você pedir. Porque a canção estoura, se na cama rola, você só vai embora se a noite cair. Então vem, vem, vem, vem pra mim. Se assim só não muda de assunto, quando eu te pergunto, já sei da resposta. Não esqueça de muito, eu sei que seu jogo não dura 5 anos de torce. Você viu, sou mais vagabundo. Vem, só deixa eu te levar. Te faço perder o medo na pista pra se entregar, meu bem. Eu quero te mostrar, tem algo pra nós no quarto depois que o show acabar. Porque você é a mais bela, você é a mais bela, você é a mais bela pra mim. Você é a mais bela, você é a mais bela, você é a mais bela pra mim. Você quer DN, eu sei. Solta o som DJ. Na balada o clima febre, ela desce ao som do bass, girl. É só você que eu quero, girl. Se precisar eu te espero. Vou ser bem sincero, quando você desce sabe me tirar do sério. Então desce pra mim, não pense em parar. Lotas tá sete, red label pra eu andar devagar. E se a noite acabar, eu te levo em casa. Tipo Red Bull, pitbull aqui criou asa. Diz que quer meu amor, tá com vergonha. Talvez então baby tira sua roupa que eu tiro sua timidez. Então vem, só deixa eu te levar. Te faço perder o medo na pista pra se entregar, meu bem. Eu quero te mostrar, tem algo pra nós no quarto depois que o show acabar. Porque você é a mais bela, você é a mais bela. É só você, você baby. É a mais bela pra mim. Eu já percorri por toda essa LG. E não encontrei, não vi nenhuma mais bela que você. Então vem, meu bem. Já sei do que você gosta. Um copo com caipi vodka. Dessa escada abre a porta. O taxista só olha, por gentileza anota. Por volta das 4 horas, eu mesmo trago de volta. Me escolta, me olha e sente 100% segura. Na rua, no baile, na casa, eu 100% na tua. Na gula, na boa, na sua. Fui direto ao ponto. Me desculpe se exagerei, que às vezes passo do ponto. Então vem, só deixa eu te levar. Te faço perder o medo na pista pra se entregar, meu bem. Eu quero te mostrar, tem algo pra nós no quarto depois que o show acabar. Porque você é a mais bela, você é a mais bela, você é a mais bela pra mim. Você é a mais bela, você é a mais bela, você é a mais bela pra mim. Então você é a mais bela, você é a mais bela, você é a mais bela pra mim. Você é a mais bela, você é a mais bela, você é a mais bela pra mim.